Como você é fraco, meu Otávio. Não adianta se arrepender agora. Já tá no fundo do poço mesmo. O cheiro de seu pai não serviu pra nada. Continua assim, você vai comigo. Continua assim.